Hoje acordei com a mente maquinando, até pensava tudo que fiz nessa vida, tá ligado? Nunca valeu nada. E mesmo assim eu ainda persistia na vivência desumana, procurando uma melhoria que me traria. Mas só que hoje eu decidi procurar uma mudança, mesmo que resulte em fim. Às vezes né, de escolha, miséria dentro de casa, sonhando pro Gugu me dar uma casa mobiliada. Ser aquele que trabalha a vida inteira e paga as contas, nunca teve um passeio decente no fim de semana. Com os filhos que ainda cobrava, seus presentes de aniversário que nunca chegava. O giro capital, euro, dólar, peso, libra, se vê reciclando latinha pra sustentar a família. Faz ficha, preenche vaga, nunca chega nada. Quem não tem terceira série morre lavando privada. Agora percebo, o conselho de mãe é foda. Era chato, desgastante, mas o certo ir pra escola. Pra hoje sonhar com um trabalho decente, ser pai de família exemplar sem entupir os pentes. Aqueles que trabalham honesto por toda a vida, morre velho, cansado, sem ver a aposentadoria. O sonho de consumo e um ano não realiza, parcela em 12 vezes nas casas Bahia. É embaçado olhar pro mundo, ver tá tudo errado, me matando com trocado e o boy gastando um salário naquela blusa que nunca vai tá no meu corpo, aquela comida chique que não tá no meu almoço. Final de ano é Réveillon em Nova York, eu não tenho nem passaporte, no máximo eu vou pro norte, lembrando da eleição com a bandeira do partido, acreditando nas promessas de um salário mínimo, um trabalho, um carro, uma família. Um lá parece tão padrão, mas não consegui me padronizar. Agora pesa cabo lá na escola pelo fliperama, né, de graça os sonhos que eu tinha quando criança. Será que são motivos pra eu meter os cano? Mas não se esqueça que o demônio um dia foi um anjo, e só faltou a chibatada, pois já vivo na senzala. Escravo do sistema, mesmo havendo a lei áurea, marmita, bilhete único no busão lotado, como prêmio do quadro do mês, melhor funcionário. É claro, 1º de maio só pra entrar na história, como as operárias acidentalmente foram mortas. Esse é o país da urna eletrônica, do etanol, onde o local de trabalho de muitos é no farol. Crime é mais vantagem, prega mais que telemarketing, mesmo que a demissão seja um caçou e uma lápide. Sem reclamar, oportunidades são constantes, cansei de ver os cursos profissionalizantes. Cansei de ver tiozinho debilitado catando papel o mês inteiro, cê vê um salário. Com carrinho de sorvete, debaixo do calor, curando tuberculose com Duril e Anador, juntando, parcelando pra realizar sonhos. 30 anos de firma e mesmo assim andar de ônibus. O frentista, cuidar do carro que nunca vai comprar. A faxineira, limpa a mansão que nunca vai morar. A criança, ver na rap que nunca vai brincar. Até no enterro, um caixão que não vou te enterrar. Qual é a vantagem? E ter carteira assinada pra morrer na fila do hospital. Atrás de vaga, tô no Mac recolhendo o resto da sua embalagem. Tô no aeroporto pra carregar sua bagagem, que nem um empacotador dessa mensagem na sacola. Como eu vou desenvolvendo um trabalho que paga esmola. Cota pra deficiente, pra ex-presidiário, informal, infantil, escravo, voluntário. CLT não me convenceu, além já tem 100 anos. Preto só não é escravo pelos direitos humanos. Quem compra amarelinho e não serve pra nada? Primeiro ano de experiência pra varrer uma calçada, se mata pelo dinheiro, cê merece o que cê ganha, acredito. Só vivo nos fins de semana. Hoje é necessidade pra viver na sociedade. Sem emprego, sem dinheiro, desse grupo eu faço parte.